ter fim. Por ela eu vou ter que atravessar este deserto tão ruim. E esta é a estrada da minha vida, este deserto de angústia meu sofrer. O vento sopra forte a poeira, mas eu não vou desvanecer. O sol é causticante, estou cansado, ofegante, vou levando minha cruz. As pedras, os espinhos me machucam, quem alivia minhas dores é Jesus. Tem hora que a cruz é tão pesada, pouco a pouco eu começo a me curvar. Se não posso mais andar com os pés sangrando, de joelhos chego lá. Sempre cheia de surpresas, e nela tudo pode acontecer. Se o sol está queimando o meu rosto, mas até pode chover. Me falta às vezes até um sirineu que me ajude a caminhar com esta cruz. Se andando até o fim eu não chegar, chego nos braços de Jesus. O sol é causticante, estou cansado, ofegante, vou levando minha cruz. As pedras, os espinhos me machucam, quem alivia minhas dores é Jesus. Tem hora que a cruz é tão pesada, pouco a pouco eu começo a me curvar. Mas andar com os pés sangrando, de joelhos chego lá. Tem hora que a cruz é tão pesada, pouco a pouco eu começo a me curvar. Se não posso mais andar com os pés sangrando, de joelhos chego lá. Se não posso mais andar